ago, they ruled the globe. But the pressing fist of great power carried a heavy price. And now their dominion has fallen. Você está ouvindo mais um programa Music Ground Podcast. Bem-vindos a mais um podcast do Music Grounds. Eu sou o Renan Monteiro, não tenho certeza se todos vocês me conhecem do fórum, mas hoje eu vim trazer para vocês um podcast sobre música celta. Os celtas eram povos que viviam na Grã-Bretanha e na Europa Ocidental. Naturalmente, a música céltica é bem folclórica. Eu espero que vocês gostem da seleção que eu fiz. Eu vou tentar mostrar um pouco do que eu escuto para vocês. Para começar, eu acho que não tem ninguém melhor que a Orla Fellow. Ela é ex-vocalista e harpista do Celtic Woman. A Orla, para mim, é a cantora perfeita para descrever a música celta. Ela canta músicas tradicionais, toca harpa, canta várias músicas em gaélico-irlandês e também tem as músicas próprias dela. Ela já fez apresentação para o Papa, várias apresentações para o presidente da Irlanda, já ganhou vários prêmios como vocalista e como harpista, e já ganhou concursos internacionais de música celta. Ano passado ela lançou um CD solo e o som tá muito bom. A maioria das músicas são próprias, se não todas. E a música que eu escolhi para tocar dela agora é a Cadeshin Don Teshin. Ela é cantada em gaélico da Irlanda. Depois da música da Orla, vem uma música de uma das minhas cantoras favoritas, a Hayley Westra. Ela é uma cantora da Nova Zelândia. Quando ela tinha 16 anos, ela vendeu mais de 2 milhões de cópias com o primeiro CD dela. O nome da música é Scrabble Fair e é uma música bem tradicional também e a autoria é desconhecida. O Liv Zaz também regravou essa música no último CD deles, mas eu, particularmente, já estou acostumado com a versão mais clássica. E eu acho que vocês vão gostar também. Stop. Espero que vocês tenham curtido essas duas primeiras músicas. É meio difícil de escolher as músicas, porque as músicas são tradicionais, então elas são regravadas por vários cantores. Então é meio difícil você escolher a melhor. As próximas músicas vão ser da Enya, que é intitulada Rainha do New Age, mas que usou e ainda usa muito a cultura céltica nas músicas dela. E a música se chama Book of Days, o livro dos dias. Segundo a mitologia céltica, o livro dos dias é um livro onde está totalmente registrado a história de todos os dias dos povos celtas. O tema do livro dos dias também já foi usado pelo David Arkenstone no CD The Celtic Book of Days, o livro céltico dos dias. E mais à frente, nós vamos ouvir a música do David Arkenstone, que se chama Enchantment, que foi tirada do álbum Avalon, a Celtic Legend, que é meio que uma trilha sonora que ele fez para a lenda de Avalon, Rei Arthur, etc. O David, ele compõe músicas instrumentais, mas às vezes ele canta em alguma das músicas dele e às vezes ele contrata vocalista. Ele tem vários CDs voltados para a cultura celta, mas também já fez várias trilhas sonoras. Ele já fez uma trilha sonora para a história do Senhor dos Anéis. Foi ele quem fez a trilha sonora do jogo World of Warcraft. E essa música é uma das melhores que eu já ouvi em questão de música instrumental. Still, one ball, one culture, east or west, over earth, by ocean, by Muito bom esse CD do David Arkenstone. Recomendo a vocês ouvirem. É um dos melhores CDs que já escutei. As próximas músicas eu acho que vocês conhecem. You Raise Me Up, do Celtic Woman, que é uma regravação do Secret Garden. E Temple Street, da Moya Brennan, que é a irmã da Enya. Acho que nem precisa falar muito do Celtic Woman, porque já é bastante conhecido. Então fica aí o som. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until history. together, laughing and dancing, racing a tapestry. Eu acho o som da Moia muito bom para relaxar. A próxima música é da Maeve, também ex-vocalista do Celtic Woman. Ela cantava num coral, mas como ela se destacava, chegou a gravar 3 CDs solos e em 2005 entrou pro Celtic Woman. Mas no ano passado ela saiu. A música que eu escolhi, eu peguei de CD do Celtic Woman porque o som tá mais rico, a orquestra e tal, o coral. E a gravação do CD solo dela não tá tão rico assim, só tem uma flauta, um violino e o vocal dela. Mas eu vou considerar essa música como da Maeve, porque é ela quem tá cantando, só que como Celtic Woman. O nome da música é Sido My Moy, e também é em gaélico irlandês. Eu não sei sobre o que ela fala, mas a única coisa que eu sei é que vem no encarte do CD da Maeve, que é sobre um casamento, alguma coisa assim. E a música que segue é da Liza Kelly, que é vocalista do Celtic Woman e ainda continua no grupo. Essa música é bem tradicional da Irlanda e a autoria é desconhecida. Na verdade, ela foi escrita em gaélico e adaptada para o inglês. A música em gaélico é sobre um homem que foi traído. E a música em inglês é A Mulher, a versão da mulher cantando a saudade que ela tem do homem. Scared of the boss, better than my show. Scared of the boss. Roses, glitter, fibos, the shone, which for is more in the cockasy. Agora, para fechar com chave de ouro, uma música do David Arkenstone, He Moved Through the Flame. Na verdade, é uma adaptação da música She Moved Through the Flame, que é uma música tradicional também, e foi várias vezes regravada. Essa música do David é do CD Celtic Sanctuary, e o CD tem covers da Enya, da Moya Brennan, do Clannad, e também tem muitas músicas tradicionais. Muito bom o CD. E por último, mas não menos importante, I Will Find You, do Clannad. Essa banda que é formada pelos tios da Enya e pela irmã da Enya, a Moya Brennan. A banda é bastante antiga e todos os artistas que eu apresentei antes já fizeram algum cover dessa banda ou já interagiram com a banda de algum jeito. Essa música é um hino da música celta. Então fica aí o som pra vocês. And that was If the E aqui acaba o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Você acabou de ouvir mais um programa Music Ground Podcast.